Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, e agora em março, no dia 14 de março, fazemos 21 anos da divulgação da filosofia espírita. Esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 8 de março, uma linda manhã do verão brasileiro, um dia especial para todos nós, não só por estarmos aqui nessa alegria de dividirmos com vocês esses estudos e essas informações, esses questionamentos da doutrina espírita, mas também por ser o dia consagrado ao Dia Internacional da Mulher. Aliás, todos nós que aqui estamos devemos reverenciar as mulheres, porque elas, sem dúvida, são o encanto da vida. E por essa razão, fica aqui a nossa humilde homenagem, a nossa lembrança à mulher, aquela que é o esteio do lar, que é aquela que faz o par perfeito com todos nós, para que possamos levar a vida sempre dentro de um padrão do equilíbrio e da espiritualidade. E o Luiz trouxe hoje aqui uma oração escrita pelo espírito de Meimei, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, e fica como homenagem a todas as mulheres. E Meimei escreve assim: Oração à mulher, missionária da vida, ampara o homem para que o homem te ampare. Não te conspurques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar, esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluírem as águas, imita a corrente cristalina que no serviço infatigável a todos expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais te aflija a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos da estrada que esperam por teus braços e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. não lhe apagues a luz para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, porque a chave da vida é a glória de Deus. Essas palavras maravilhosas nasceram do sentimento de Meimei, também uma mulher, trazendo a todos nós esse belo poema. E fica aqui os nossos aplausos a todas as mulheres do mundo. Muito bem, com essa atmosfera tão boa, estamos prontos para começar o nosso programa com a introdução do nosso programa de hoje. Hoje estamos apenas aqui eu e o Luiz, e vamos começar nessa introdução. Eu peguei um livro que é Fundamentos da Doutrina Espírita, de José Benevides Cavalcante. É um livro muito interessante que você, ouvinte, deve comprar, deve ler, deve fazer parte da sua biblioteca, porque ele é uma síntese muito bem feita da doutrina espírita. Aliás, Geraldo, eu vou te interromper, né? Mas agora no dia 14, no Centro Espírita Sementes de Luz, a USE de Piracicaba vai estar distribuindo cerca de 25 mil livros desse aí. Nossa, que maravilha. Tá? Então a USE vai distribuir esse livro, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, repita qual que é o centro, Luiz. É no Centro Espírita Sementes de Luz, Sementes. Ali na Vila Independência. Excelente. Então fica aí o convite do Luiz. E eu depois eu vou dar o endereço direitinho. Perfeito. Tá? Então fica aí essa lembrança. É um livro maravilhoso. Vai dar, então, muito bom. E no final do seu capítulo primeiro, o José Benevides, ele faz uma colocação muito interessante, que está em consonância com os nossos estudos de hoje. Pegando só o final desse capítulo primeiro, ele escreve assim: meu amigo, vale a pena conhecer a doutrina espírita, mesmo porque não existe de sua parte qualquer pretensão de converter ou, abre aspas, fazer a cabeça, fecha aspas, de ninguém. Ou seja, não tem a pretensão de convencer a ninguém. O Espiritismo não faz proselitismo de arrastamento, não está interessado em trazer à força aqueles que, de imediato, já o rejeitam, apenas informa para educar, sem coagir ou agredir a quem quer que seja. No Espiritismo, pela própria natureza da doutrina, não há lugar para o fanatismo. Aqueles que o aceitam, aceitam-no espontaneamente, porque o entenderam e porque o querem como proposta de vida. E aqueles que o rejeitam, o fazem por prerrogativa que a lei natural lhes confere, e por isso são igualmente respeitados pelo Espiritismo. Certa vez, Chico Xavier, na fase áurea de suas apresentações em público, foi recebido num famoso programa de televisão sob os olhares curiosos de grande plateia. O animador estava radiante com a presença do médium, que evidentemente lhe rendia alto índice de audiência em todo o Brasil. Postou-se altivo diante dele e, querendo provocar polêmica, fez de inopino a seguinte colocação: Chico Xavier, existem muitos homens inteligentes e de grande cultura em todo o mundo que não aceitam o Espiritismo. O que você tem a dizer sobre isso? Sem se perturbar com a questão, Chico esboçou um largo sorriso e, naquela calma de mineiro, simplesmente respondeu: é um direito que eles têm. Então, dentro dessa simplicidade, dessa pureza e dessa sinceridade, nós começamos o programa Visão Espírita, sempre entendendo que o Espiritismo entra na nossa vida porque existe uma identificação. Ninguém tem a intenção de fazer proselitismo, até porque não existe o interesse do dinheiro, da busca. Existe esse interesse de nos mantermos, mas o nosso interesse é nós crescermos, é ajudarmos, é exercitarmos a caridade, até porque Kardec, na sua obra principal, ele coloca: fora da caridade não há salvação. Isso é o tema central, é a essência da doutrina que nos faz viver o Espiritismo a cada dia. E o Espírita não é aquele que frequenta o grupo espírita, é aquele que se transforma todo dia, no esforço diário, vivendo dia a dia, convivendo e ajudando aqueles que estão ao seu lado, sempre procurando estar mais próximo de Jesus. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Meus parabéns às nossas queridas mulheres, né, que convivem conosco há tanto tempo e têm tanta importância junto a cada um de nós. E nós queríamos divulgar onde fica a Casa Espírita Sementes de Luz. É na rua Santos Dumont, 408, na Vila Independência. Aqui na Vila Independência é que fica esse centro. E eles vão doar quantos livros? Eles vão doar, Geraldo, eu não estou encontrando aqui a mensagem. Fundamentos da Doutrina Espírita. Tem perto de 20 mil livros. Nossa. Vai ser às 14 horas na Casa Espírita Sementes de Luz. E o autor, José Benedivides, estará presente para autografar os livros que forem levados. E junto com esses 50 mil exemplares de Fundamentos da Doutrina Espírita, 23 mil exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo e 13 mil exemplares do Livro dos Espíritos. Que fantástico! Quer dizer, é uma maneira de divulgar de graça, sem nenhum interesse por trás disso. Exatamente. A não ser o da propagação, da divulgação da doutrina espírita. É para as pessoas entenderem o que é a doutrina espírita, né? E é um livro muito simples, é muito básico e é um livro ideal para você ofertar para alguém que não conhece nada sobre o espiritismo. Porque a ignorância é completa. É, então, eu já li um romance, um livro, emprestei inclusive para o André, Homo Deus, e estou lendo agora o segundo, Homo Sapiens, do Ian Harari. Você lê aquele livro, dá dó, né, porque aquele autor que produz um best-seller conhecido no mundo inteiro, bastante. Ele desconhece o conceito da doutrina espírita sobre Deus. Se ele conhecesse, ele botava outra coisa naquele livro. Entende? Ele, sem sombra de dúvida, seria um veículo para difundir o conceito que o Espiritismo... Ele podia até usar aqueles conhecimentos e entrelaçar com esses conceitos espíritas, que o livro ganharia uma dimensão muito maior. Eu tenho certeza. Se ele conhecesse, eu entrei no site dele e tentei lá no inglês meio macarrone mandar para ele a informação. Mas eu tenho certeza que se ele conhecesse a definição do que é Deus da doutrina espírita, aquele livro teria um outro conteúdo. Seria assim uma ferramenta para difundir o espiritismo. Eu comecei a ler esse Homo Sapiens. Realmente é muito bem escrito. Tem informações muito interessantes. Sim. Mas ele se baseia, Geraldo, no cristianismo, no islamismo, no budismo. Entende? O espiritismo não é conhecido. Ainda não é conhecido. Não é conhecido. Eu tive essa mesma impressão. Exatamente, entende? Então, o que acontece? Se ele tivesse lido o Livro dos Espíritos, eu tenho certeza absoluta que ele colocaria outras coisas. Eu acho que é por isso que esse José Benedivides Cavalcante está fazendo esse trabalho. Sim, está certo. O trabalho dele é ótimo, porque o que precisamos é exatamente isso. Que essa informação chegue nas massas. Entende? Porque com essa informação as pessoas realmente têm uma outra visão. Eu contei, já contei aqui de um casal que foi em busca de tratamento para o filho, lá no nosso grupo, no André Participa. E quando o moço ficou conhecendo, porque ele comprou o Pentateuco Espírita e levou para casa. Quando ele fez o primeiro evangelho, ele se virou para a mulher e disse assim: vamos fazer amanhã de novo. Entende? Porque ele ficou encantado. Aquilo que ele leu, ele nunca tinha visto. É um raciocínio diferente. E exatamente. Né? Aí eu me pergunto, a responsabilidade da Igreja Católica, quando recebeu essa informação, através da mediunidade que aquele livro, Roma e o Evangelho, retrata. Ela jogou fora a oportunidade de popularizar o Espiritismo. E aí, quando a gente lê tudo isso sobre a responsabilidade de todos nós, como foi a responsabilidade dos judeus com relação ao cristianismo? Entende? Quer dizer, o cristianismo, o tempo que ele demorou para ser difundido, talvez com muito mais naturalidade, com muito mais pureza, mas o tempo que ele demorou, e quando no ano 300 os imperadores resolveram ser cristãos, por decreto, então eles acabaram com o cristianismo. Então tudo isso, a nossa responsabilidade em difundir uma ideia positiva, uma ideia, a verdade. Então, vamos nesse grupo espírita aqui de Piracicaba, buscar essa obra, dividir, entregar aos seus amigos, fale para aquele que está ao seu lado sobre essa divulgação, que vai ser dado de graça esse livro, Fundamentos da Doutrina Espírita, de José Benevides Cavalcante. Até o final do programa, o Luiz vai dar o endereço certinho e a gente divulga aqui ao vivo com vocês. Muito bem, meus amigos, sempre divulgamos, por essa razão e por outras razões, que a Casa Espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do Centro Espírita. Vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o Espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Peça ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa maravilhosa prece inspiradora da Terezinha. Vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo, o comentário do livro Vinha de Luz, uma obra escrita por Emmanuel, espírito, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje selecionamos o capítulo 147, 147, com o título Nos Corações, e recebe uma frase de Paulo na Epístola aos Coríntios: recebei-nos em vossos corações. E Emmanuel, se inspirando nessa frase, escreve o seguinte texto: os crentes e trabalhadores do Evangelho usam diversos meios para lhe fixarem as vantagens, mas raros lhes abrem as portas da vida. As palavras de Paulo, de Pedro, de Mateus e de João são comumente utilizadas em longos e porfiados duelos verbais, em contendas inúteis, incapazes de produzir qualquer ação nobre. Recebem outros as advertências e luzes evangélicas à maneira de negociantes ambiciosos, buscando convertê-las em fontes econômicas de grande vulto. Ainda outros procuram os avisos divinos, fazendo valer princípios egolátricos em polêmicas laboriosas e infecundas. No imenso conflito das interpretações, dever-se-ia, porém, acatar o pedido de Paulo de Tarso em sua segunda epístola aos Coríntios. O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros de ministério sejam recebidos nos corações. Muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem à solicitação. Quando o aprendiz da Boa Nova receber a visita de Jesus e dos emissários divinos no plano interno, então a discórdia e o sectarismo terão desaparecido do continente sublime da fé. Em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos de ideal conserve cerrada a porta íntima, faz o possível por não adiar a tranquilidade própria. Registra a lição do Evangelho no hádito do ser. Não te descuides relegando-a ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação e do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre de sua grandeza e o céu comunicar-se-á com a terra pelo teu coração. É uma lição lindíssima, né? E é uma questão fundamental. O grande problema, Geraldo, é que a gente não internaliza aquilo que a gente observa. Então as coisas assim passam por cima. Né? Você acabou de ler a oração à mulher. Você me faz a gentileza, me pega, me dá a mensagem que eu te dei. Né? Nós lemos. Agora, quando nós nos debruçamos sobre a lição, a gente mergulha em cada questão. Eu vou pegar uma frasezinha. Por mais te aflija a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Olha a informação. Sim. Por quê? Porque quando a gente se entrega ao desânimo e à tristeza, nós ficamos para baixo. Nós não temos mais capacidade de refletir, de fazer frente. Entendeu? Então é muito comum, por exemplo, a gente entrar na faixa. As pessoas dizem assim, puxa vida, essa roubalheira aí no Congresso. E aí a gente entra naquela faixa, a gente desanima. E aí quando a gente desanima, a gente passa a ser mais um necessitado. Então quando nós temos que ter assim uma reflexão muito grande com relação a todo o Evangelho. Porque o Evangelho, cada frase, ele nos incita à coragem, ao ânimo, à esperança. Ao passo que a gente lendo assim as coisas por cima e de chofre, nós não absorvemos aquela informação. Eu vou ler mais uma frase. Teu coração é uma estrela encarcerada. Sim, verdade. Entendeu? Quer dizer, imagina por que isso. É a potência do amor. A mãe, com esse amor em expansão, ela opera maravilhas. Ô Geraldo, quantas famílias você conhece que tem aquela velhinha lá que é a matriarca e a família fica naquela confusão, aquele negócio todo, daqui a pouco quando chega lá um dia, se reúne a família, a velhinha vai falar, todo mundo cala. Sim. Entendeu? É a moral. E ela realmente está com aquela intenção pura. E às vezes o grupo inteiro se contaminou. O grupo inteiro entrou nessa correria do dia a dia, da falta de reflexão. Nós agora mesmo estávamos comentando o WhatsApp. Você posta uma mensagem lá, não existe nenhum comentário, por uma razão simples. Ninguém lê. Agora, todo mundo posta, com interesse que leiam, entendeu? Então está todo mundo querendo vaidade, querendo atrair atenção sobre si. Então, é uma ansiedade que o nosso tempo tem, absurda. E as pessoas não estão se debruçando sobre o assunto. Eu tenho vários grupos e grupos sérios, né? Outro dia nós vimos uma palestra e a pessoa comentava sobre a física quântica e Deus, querendo fazer associação. Aí, eu tenho um amigo que eu conheci no LIP em São Paulo, no CCDPE, ele é físico quântico. Nós conhecemos ele junto. Você conheceu comigo, você estava junto. Eu vi o texto. Ele é físico quântico. Então, mestre e doutor, né? Mestre e doutor. A física quântica a gente não conhece patavina, Geraldo. O nosso negócio é... A gente já ouviu falar sobre aquilo, lê, bonito. Mas não sabe nada. Então ele, eu me acostumei a consultá-lo, porque ele conhece, ele de uma forma rápida, ele me faz uma triagem. Então mandei o texto para ele e ele falou: Luiz, não tem nada a ver. Aliás, a física quântica, se você examinar, ela nem admite o Criador. Entendeu? Quer dizer, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o que, que eu faço? Eu pego aquilo que ele me deu e passo para os grupos. Por quê? Porque os grupos precisam entender sobre aquele assunto e precisam, em profundidade, assimilar o que existe. Para não veicular o que seja exatamente errado, né? Porque, o Geraldo, raciocina. Uma pessoa culta, uma pessoa de ciência, me escuta ou me pega recomendando aquela palestra para ele. E ele conhece o assunto. E ele vê, meu Deus, esses espíritas só falam bobagem. Então, Geraldo, é uma coisa que nós, espíritas, a doutrina é muito clara. Mas nós não aprendemos ainda. Eu não posso falar do que eu não entendo. Sim. Eu repito aqui sempre. Como é que você faz para entender? Estudar, né? Exatamente. Amar, exatamente. Instruir-vos. Exatamente. Então, o Geraldo me pediam para falar sobre o homossexualismo. Sim. E era uma coisa que eu não tinha digerido. E você sabe quando você conhece ou não conhece. Tem que ter mais segurança. Mais segurança. Depois de 5 anos você que eu estudava... Condições de falar sobre o assunto, né? Eu elaborei as apostilas, quer dizer, sim, ali você envolve 50 textos diferentes que você copia, que você repete, que você lê, que você confere. E eu não me avorava a falar, porque eu não entendia. Aquilo não, eu não engolia. Era uma bolinha que eu não digeria. Nos estudos em grupo, com gente que teoricamente não entendia do assunto que eu estava ensinando, com as perguntas que adivinham do grupo, é que fechou o quebra-cabeça. Nossa, porque são ângulos novos, não o meu, diferentes, vendo a mesma questão. Então tem certas pessoas que me faziam perguntas e meu Deus, eu nunca pensei nisso. Interessante. Entendeu? Quer dizer, então, por quê? Porque são cabeças diferentes, espíritos com vivências diferentes. Então, nos estudos em grupo que fechou o cerco. Aí você passou a ter um entendimento melhor. Exatamente, do assunto. Eu compreendi. Exatamente. E é assim que funciona. Exato, e tem que ser assim. Você vai falar sobre um assunto que você não entende? Olha só a imagem que você vai projetar. Olha isso aí, sabe o que que é? Eu aprendi assim. Entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nesse texto aqui, Luiz, que eu tomei a liberdade de fazer esse comentário, eu sempre gosto de prestar atenção nos títulos que o Emmanuel coloca. E ele coloca assim, nos corações. Quando ele escreve nos corações, o primeiro pensamento, ele está se referindo a essa bomba muscular cardíaca que é responsável pela circulação do sangue no corpo? Não, não deve ser isso. Não, deve ser órgão. Esse coração, ele está com um sentido figurado, né? Então, que coração é esse que o Emmanuel se remete? Todos nós não somos psiquiatras, não somos esses grandes estudiosos do psiquismo humano, mas nós entendemos que o espírito, a essência, é inteligente e em algum lugar, se é que nós podemos falar assim, essa inteligência se manifesta, ela é lógica, ela é racional, ela cresce e ela evolui. Para a nossa dificuldade, a gente precisa separar por quadradinho assim. Então, essa é a inteligência. Um outro quadradinho seria a parte emocional, a parte do sentimento, a parte da criação, que é própria também do espírito. A que chamamos a emoção, a parte sentimental do espírito. Então, quando o Emmanuel fala nos corações, eu imagino que ele esteja se dirigindo a essa parte, entre aspas, ligada ao sentimento de todos os espíritos. Então, nós ainda precisamos de algumas imagens bem simplificadas para entender o que o humano quer dizer. Então, quando ele fala nos corações, ele está dizendo, todos nós, nessa parte íntima do espírito, nós temos algo que chamamos sentimento. Então, ele se dirige aos corações. E ele vai descrevendo e ele diz... O apóstolo da gentilidade roga para que ele e seus companheiros do ministério sejam recebidos nos corações. Então, quando você vai a algum lugar e ele se dirige aos seus companheiros, que a gente seja recebido no coração, ou seja, que haja sentimento nessa relação, que haja uma identidade, que haja uma troca. E mais adiante, ele fala assim, muito diversa surgirá a comunidade cristã se os discípulos atenderem a essa solicitação, porque a maioria vai aos centros espíritas, às igrejas, ouvir, mas não acionam, não sensibilizam essa tecla do sentimento. Aí ele fala, em razão disso, meu amigo, ainda que a maioria dos irmãos ideal conserve cerrada a porta íntima, essa porta íntima eu entendi que é a porta do sentimento. Então você vai ao centro espírita, à igreja, seja lá onde for, você ouve, você se instruiu, você entendeu, mas não abriu essa porta do sentimento. Então vai ficar apenas como uma informação. Você não mobilizou o sentimento a favor disso. E quando você mexe esse sentimento, inicia um processo de mudança. E ele, o Emmanuel fala, registra a lição do Evangelho no hádito do ser, lá no íntimo. Não é na mente racional. A mente racional também, claro, é importante. Mas é uma coisa mais íntima. Não te descuides relegando ao mundo externo, ao sabor da maledicência, da perturbação, do desentendimento. Abriga-a dentro de ti, preservando a própria felicidade. Orna-te com o brilho que decorre da sua grandeza e o céu comunicar-se-á à terra através do teu coração. Então nós vemos hoje pessoas que têm aquela energia amorosa que ao falar transmite uma sensação boa, uma sensação agradável. Todo mundo costuma dizer, aquela pessoa tem uma energia boa, uma vibração boa. Com certeza ela está mobilizando essa fonte do sentimento quando fala, quando olha, porque muitas vezes as pessoas falam somente aquilo que está da boca para fora. Geraldo, isso que você está falando, corroborando tudo isso que você disse, eu cataloguei um assunto, sede da alma. No corpo físico, onde é que o espírito se situa? E todas as obras são unânimes. Tem aqueles chakras, né? O centro coronário, o centro pineal, então, o centro cardíaco. Isso aí são centros de força. Mas o espírito, ele se encontra localizado em algum lugar onde ele se liga. E os espíritos dizem o seguinte, uns no cérebro e outros no coração. Interessante. E é isso. E olha por quê. Quando você estuda aquela questão das 10 inteligências, lá te explica que você vai ter que desenvolver em todas as áreas. Não é só na inteligência espiritual. inteligência intelectual, inteligência sentimental, inteligência espacial, inteligência emocional. Né? Então, o que que acontece? Nós, como espíritos, nos aperfeiçoamos em várias dessas inteligências. E espíritos são mais aperfeiçoados na inteligência emocional, na inteligência sentimental. E outros mais racional. Eu e a minha esposa somos tipicamente racional e sentimental. Predomina isso, né? É, eu racional e ela sentimental. Então, pegamos as coisas totalmente diferentes. Um ajuda do outro. O outro e o outro ajuda um. Isso, né? Poderíamos pensar assim, separando. Fizemos 50 anos de casado, quer dizer, tá indo bem. Tá, né? Tá dando certo. Exatamente, porque é completamente oposto. Vocês se somam, né? Nós nos somamos. E por quê? Porque sabemos ouvir. É uma dificuldade tremenda. Com as diferenças. Exatamente. Mas são espíritos que você observa categoricamente. Um é na área emocional, o outro é na área intelectual. Então eu tenho que aprender. Entende? Quer dizer, então eu tenho dificuldade. Entende? Por exemplo, misericórdia, amor. São coisas que eu tenho que fazer força para... É, todos nós, Luiz, devemos procurar a nossa transformação. Sim, exatamente. Tem então... até um palestrante espírita, eu acho que não sei quem é, eu esqueci o primeiro nome dele, não sei o que, Maldini. Ele fala muito bem, ele tem uns textos, uns vídeos muito interessantes. E ele fala que é muito comum, quando ele dá uma palestra, sobre qualquer tema espírita, alguém se aproximar e falar, nossa, parabéns pela sua palestra, eu queria que meu marido estivesse aqui. Na realidade, é ela que precisa, ou os dois precisam. É os dois, é exatamente. Então, assim, mas a gente vê um defeito nos outros. É, mas o que que acontece, Geraldo? A finalidade principal nossa é exatamente buscar o que nós temos que desenvolver. Sim. Não adianta a gente se firmar no que a gente faz de bom, isso aí é passado. Nós temos que pensar no futuro. Nós temos que nos firmar naquilo que a gente não sabe nada, que é exatamente para crescer. E você concorda com essa ideia, Luiz, de que na média dos seres humanos, nós estamos mais esclarecidos, mais adiantados nessa inteligência intelectual do que na inteligência emocional? Você concorda? Sim, eu concordo. Sim. Você observa isso, é, entendeu? As pessoas são sumidades dentro de uma área. Exatamente. Por causa de quê? Frágeis. Da tecnologia. E como fazer para acessar, mexer essa tecla íntima? Acabamos de ler. Acabamos de ler. Evangelho. Exatamente. Você tem que apelar para o espírito se focalizar no sentimento. Sim. Você quer ver? Eu uma ocasião, nós envolvemos uma pessoa que é pura comercialização, que num negócio de caridade. E aí ele teve contato com aqueles pobres pedindo, né? E essa pessoa então nos disse assim, gozado, cada um tem um hobby, né? Uns têm o hobby de tênis, outros de basquete, outros de futebol e outros de fazer a caridade. É, a visão dele era essa. As pessoas buscam distrações, entendeu? Agora, quando você, por exemplo, começa a fazer a caridade, a primeiro contato, você pensa exatamente o seguinte: eu estou aqui ajudando esse malandro a ficar cada vez mais preguiçoso. É um julgamento. Porque você tá impregnado do homem mundano. Do, né? Homem mundano. É um malandro que está se encostando nos Bolsa Família da não vida. Não é uma maneira. Entendeu? Mas o que que acontece? Se você persiste naquilo, você vai ter você vai começar tendo contato com a necessidade. Aí aquilo trinca o teu sentimento. Sensibiliza. Você é mexido, você começa a acionar essa força íntima. Exatamente. Entende? Então, se você foge disso, você, não vou ficar vendo essa bagunça, essa coisa. Agora, se você insiste, daqui a pouco você vê uma criancinha com fome, entende? Uma mãe querendo dar, por falta de alimento, dar cachaça para o filho, para ele dormir. aí aquilo trinca. Já vi isso. Entendeu, Geraldo? Então, o grande ponto, por isso que os livros espíritas, você vê uma tecla que eles ensinam. Não dê dinheiro para que outros distribuam. Vai lá e distribua. Distribua você. Que é para você ter contato. Sim, esse contato é... Exatamente. Muito bem. Então, acho que isso daí, acho que começamos bem o programa Visão Espírita nesse bloco inicial. Sempre lembrando que você que está nos ouvindo, divulgue o programa Visão Espírita na sua região, no seu bairro, com seus amigos. É muito importante ouvirmos o seu retorno. Hoje não temos o Alan aqui, o Alan sempre acessa durante o programa o Facebook, que você pode acessar, fazer perguntas, lá tem um conteúdo muito grande. E você pode ouvir o programa Visão Espírita ou pela internet no seu computador ou baixando um aplicativo da União Rádio Web, aquele do ícone azul, é a primeira rádio espírita de nossa região. 10 horas e 10 minutos e agora estamos preparados para começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo continuado do livro O Céu e o Inferno. Eu posso dizer a vocês que eu particularmente tenho aprendido muito nessas leituras e nesses estudos, vendo a maneira como Kardec escreve, como ele vai colocando os textos e a gente vai aprendendo como funciona, como funcionou toda essa codificação de Kardec. E o Luiz tinha me dado uma responsabilidade de ler os textos antes e trazê-los ao programa. E estamos aqui no capítulo 5 da segunda parte, onde fala sobre suicídio. E nesse capítulo, que é um capítulo extenso, tem várias comunicações de suicidas, daqueles espíritos que se suicidaram. Cada suicídio, cada pessoa tem a sua particularidade. Mas assim, até para a gente agilizar também, os fenômenos e as histórias de alguma forma se parecem muitos. Existem detalhes diferentes que valeriam a pena num outro momento discutirmos, mas eu tomei a liberdade de hoje nós deveríamos começar esse sobre o espírito de Felician, mas eu fiz um resumo não só desses dois textos à frente, como também de todos os demais textos que nós estudamos sobre o suicídio, para nós encerrarmos hoje esse assunto sobre suicídio. Depois nós continuaríamos no capítulo seguinte do livro Céu e Inferno, que vai falar sobre criminosos arrependidos. E nesse texto que eu escrevi aqui, pequeno texto, até antes de vir falei em off aqui, tanto para o André como para o Luiz, a gente recebe informações pelo WhatsApp, eu não consegui checar se aquilo era verdade ou não, pelo menos a quantidade, mas me parece que é verdade sim. De que alguns jovens, num shopping de Ribeirão Preto, teriam combinado de se suicidarem dentro do shopping. E isso, de fato, aconteceu. Num lugar falava-se que era 5 jovens, no outro lugar falava que era 3. Mas seja lá como for, eu imagino que isso tenha acontecido. E isso não é um fenômeno isolado. Aconteceu em Ribeirão Preto e acontece em várias cidades a todo dia. Ontem eu postei um vídeo de uma senhora aqui no nosso WhatsApp do programa Visão Espírita, que ela fala dos suicídios em Brasília, de suicídios que estão acontecendo em crianças de 9 anos de idade e de idosos com 89 anos de idade. E você fica pensando, o que está acontecendo? O que acontece na mente dessas pessoas? Qual a nossa responsabilidade? O que nós podemos fazer para mudar isso? Como contribuir para diminuir essa incidência? Já ouvi alguns vídeos do André Trigueiro também falando, que é da Globo News, também falando sobre suicídio, de vários outros jornalistas. É um tema chocante. E quando você começa a estudar o tema, você fica assustado com o número cada vez mais impressionante de suicídios. Em números absolutos, o suicídio aumentou. Em número relativo, o suicídio também aumentou. Eu até entendo que estamos passando num momento, uma transição planetária, que se prolongará por mais de um século, 2 séculos, mas é uma transição. E toda transição é dolorosa, é difícil para os espíritos que estão encarnados e também desencarnados. Então, considerando todos esses argumentos, eu fiz um pequeno texto sobre o suicídio, e no final eu faço algumas perguntas ao Luiz e nós vamos conversando e o Luiz tentando fechar o assunto de maneira a completar todos os raciocínios. Eu escrevi assim: o suicídio será sempre uma decisão infeliz, de consequências muito desagradáveis, que terão sequelas lamentáveis na vida depois da morte e em futuras reencarnações. Engana-se e ilude-se o espírito que, ao cometer o suicídio, que ele vai acabar com os seus problemas. Ele vai agravar os seus problemas, porque ele mata o corpo, mas o espírito continua vivo, tão vivo ou mais vivo do que antes, ao se desvencilhar do instrumento biológico. Com um agravante, tudo aquilo que ele sentiu, tudo aquilo que ele viveu, se multiplica por intensidades variáveis e sempre muito grandes. E esse capítulo 5 do livro Céu e Inferno, sobre os suicidas, aborda várias circunstâncias de cada morte, com o depoimento de vários espíritos que se suicidaram, trazendo à luz de todos nós os seus dramas íntimos, as suas particularidades, as suas atenuantes e os seus agravantes. E após esses muitos estudos e comentários, nós estamos encerrando esse tema hoje, destacando algumas advertências. E aí eu faço as perguntas, o Luiz responde, porque os nossos ouvintes são espíritas e também não espíritas, né? Então o Luiz já sabe disso. E a primeira colocação que eu faço, Luiz, é: o suicídio tem aumentado em jovens. E essas ocorrências são uma advertência ao modo de vida da atualidade? Geraldo, quando você leva os teus filhos numa festa, você observa o comportamento deles nessa festa. Se você os educou antes e de forma insistente, o comportamento deles vai ser exemplar. Vai ser previsível. Vai ser previsível. Agora, se eles na festa, antes que as pessoas comecem a se servir, ele vê aquelas guloseimas na mesa, ele começa a ir lá e pegar, você vai dizer assim: ai, meus filhos só me envergonham. Você não tem o direito de dizer isso. Porque você já sabe o que acontece nas festas. E se você já sabe o que acontece, você, antes das festas, você já devia de preparar os teus filhos para aquilo. Para que eles saibam qual o comportamento ideal e o quanto eles têm que esperar a hora que somos convidados a ir à mesa. Então você acha que uma causa que contribuiria para os suicídios é a falta de educação? Tudo. O que é uma frase forte. Não, é uma frase forte, mas uma frase realista. O Geraldo, o suicídio se acontece num momento de desespero. Estamos em linha com isso? Sim, exatamente. Conflitos, né? Conflitos. Nós não educamos ninguém, no momento de conflito, no momento de desespero. Não adianta, por exemplo, você ir num velório e querer consolar uma família que perdeu o seu pai. Eles não vão aprender nada do que você disser lá. Agora, se você previamente já orientou aquela família que a morte não existe, a compreensão da família vai ser outra. Não é no momento do enterro que a gente vai ter que explicar. Sim, Luiz, mas você tem 5 filhos. Sim, eu tenho 5 filhos. 5 personalidades. 5 personalidades. Tem aquele que tem uma personalidade mais firme, mais forte, mais decisiva, e tem aquele que é mais frágil emocionalmente. Sim, tudo. Né? Então, para cada um jeito, um remédio, uma maneira, embora educação. Então, você acha que se tivesse uma educação mais próxima, mais ativa, mais participativa, você acha que diminuiria o índice? Sem sombra de dúvida. Geraldo, então a responsabilidade é dos pais. É dos pais. Geraldo, os 5 filhos meus acostumaram a ir na evangelização no centro, a fazer o evangelho no lar, dentro de casa, e a fazer a prece antes de dormir. Todos eles têm consciência de que o espírito é mortal. A nenhum deles seria surpreso se um deles resolvesse suicidar e perceber que estava vivo. Porque eles sabem disso. Então fica essa colocação do Luiz, que é uma colocação interessante. E a outra colocação que eu fiz, Luiz, é assim. Quando você começa a estudar aqueles que se suicidam, existem vários tipos de suicídios, como nós vimos nas grandes aflições. Existe uma infinidade de casos. Mas existe uma parte desses suicidas que aparentemente não fica muito bem explicada. Que são aqueles jovens aparentemente felizes, que vivem financeiramente estáveis, que aparentemente estão num lar com razoável equilíbrio e que surpreendentemente se suicidam. E a sociedade fala, poxa, fulano estava tão bem, era de uma família boa, e de repente se suicidou. Como entender esse jovem aparentemente feliz que se suicidou? A psicologia hoje ela aborda muito a questão de que os pais estão evitando que os filhos se deparem com frustrações. Interessante isso, aí você pegou uma veia boa. Entendeu? O que que acontece? Aquela mania de querer poupar. Então, tudo isso, a resiliência como é que você adquire? Com a vida. Uma paulada, Geraldo, né? Entendeu? Você vai tomando paulada. Você, não existe quando aula de resiliência. Não existe aula de resiliência. Você vai aprender hoje como é que é, não. Entendeu? Então, você vai tomando no dia a dia. E quando você permite isso, normalmente, geralmente, essas pauladas vão assim, pequena monta, depois vão começando a se fortalecer, aumentando, como vai aumentando a resiliência. O importante é que, diante das dificuldades, você assessore com informações. Quer dizer, você se acerque daquele que você está junto, explicando para ele. Ou seja, pai e mãe tem que estar próximo do presentes, filho. Presentes. Não pode ser o pai ausente, não, mãe não, ausente. Não. Né? Presentes. E aí é interessante. Existem casos, por exemplo, eu já comentei aqui, a minha filha de Campinas, de vez em quando ela me manda o genro, o neto. Entende? Ou pai, conversa com o Matheus. Entende? Você vai lá. Entendeu? Vem cá, vamos conversar. Porque somos diferentes, geral. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu tenho meu conceito é que eu pego pesado. Entende? Quer dizer, então existe. Sua fama. Mas o que que acontece? Sou incisivo. Sim. Realista. Né? Realista. E essa forma realista de tratar vai criando vínculos. Sim, sim. E tem gente que precisa de uma forma mais realista. Um pouco mais dura. Exatamente. Agora, uma coisa curiosa, Luiz, e o ouvinte que também saiba, ontem eu até passei um WhatsApp pro Luiz, falei, Luiz, vamos encerrar o negócio do suicídio, mas eu não passei as perguntas para ele. As perguntas estão sendo de improviso. E o Luiz, na primeira pergunta, ele acabou falando da terceira pergunta que eu vou falar aqui. Então, olhem a sintonia que existe dos nossos pensamentos, das nossas buscas. A próxima pergunta, que você já respondeu, mas como eu escrevi aqui, eu vou ler a pergunta. Qual a importância da educação para evitar o suicídio? A boa educação inibe o suicídio? Quer dizer, então você já acabou respondendo. Isso, né? Geraldo, e vamos esclarecer. E o que é uma boa educação, isso. Luiz? Ô, Geraldo, é traçar limites? Olha, um dos aspectos é esse. Né? Tem uma variedade. O amor é uma boa educação. Né? A firmeza é uma boa educação. Traçar limites é uma boa educação. Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, que eu vou botar você em xeque agora. Que idade deve ser dado um celular para uma criança? Olha, você tem dois problemas. Hoje, qualquer criança de 3 anos está com o celular na mão. Brincando. E aí você teria um filho sem celular no meio de um bando com celular, né? Eu acho que quanto mais tarde você der o celular para o teu filho, melhor. Menos problema. Menos problema. Muito bem. Aí entra num assunto, que eu vou fazer essa colocação, que eu particularmente, eu gosto, eu sou muito chegado a isso. Dentro da educação de um lar... Né? Posso só fazer um comentário? Eu tenho esses dois netos de Campinas, um com 7 anos e o outro com 13 anos ou 12 anos. Eles adoram nós. Eles adoram os avós. A gente vai lá e aí então a gente quando vai tá perto de sair, aí eles vêm se despedir. olhando no celular e te dando a cabeça para beijar. Entendeu? Não, eles criaram um péssimo hábito. E nós deixamos. Isso aí foi permitido. Foi permitido. Eles criaram esse hábito com a nossa autorização. Então, eu tenho o seguinte, que uma grande luta nossa nos próximos décadas vai ser mudança de comportamento. Mudança de comportamento. E aí, assim, eu entendo quando o Luiz fala em educação, que é você primeiro exemplificar, além de falar, exemplificar, traçar limites, tudo certo, estudar na escola, um desempenho bom na escola, você ficar em cima do comportamento dos seus filhos, ver as amizades, etc. E aí entra num aspecto que eu particularmente gosto. Luiz, a religiosidade tem uma influência benéfica ao jovem, podendo minimizar essa tragédia silenciosa do suicídio? Sem sombra de dúvida. E o que você chama de religiosidade? Exato. Você deixa eu falar, né? O cara fica interrompendo, ele faz a pergunta, pergunta de novo. É pra ser didático. Isso. Então, a religiosidade não é você cumprir um ritual de uma vez por semana ir na missa e voltar para casa, tá? Até porque isso aí, inclusive, às vezes gera conflitos. A religiosidade é você colocar a pessoa em contato com Deus, em contato com o Criador. Isso você faz através de livros, você faz através de práticas, você faz através de comparecimento em estabelecimentos, né? Agora, é muito importante você permitir que aquela pessoa, ela sinta, ela tenha esse sentimento de religiosidade. Até hoje, eu nunca me esqueço, a minha mãe me levava nas reuniões de oração da igreja evangélica, a igreja presbiteriana. A reunião, Geraldo, ela era às 6 horas da manhã. Então, os membros que faziam essa reunião na igreja ficavam orando em silêncio. Eu nunca me esqueço desse ambiente. Impressionou a sua mente? Impressionou a minha sensibilidade. A sensação que eu tinha é que eu estava num ambiente com 18 graus, ambiente assim saudável, sereno. Interessante. Entendeu? Isso, interessante. Eu senti aquilo lá. Não adianta ninguém me falar diferente. Eu senti. Aquilo lá foi físico. Impactou. Então, por exemplo, quando você, dentro de casa, você oferece um ambiente assim num determinado momento, os membros vão sentir. Tem alguns mais dispersos, mas é tudo questão de você habituar. Sem sombra de dúvida, você faz um evangelho no seu lar, aí tem um estranho e você convida, e aquele cara não está habituado com aquilo. Se for criança, começa a se mexer, levantar da cadeira, entendeu? Isso não se faz do dia para a noite. O hábito vai se... Exatamente. A gente fala muito aqui, não existe mágica. Existe costume, existe perseverança, existe hábito. Exatamente. Outra coisa, Luiz, eu já ouvi isso, já li, que existiria, eu também não sei se isso, o quanto de verdade tem nisso, que existiria na imprensa escrita e na imprensa falada um acordo, não formal, mas um acordo, para se divulgar o quanto menos sobre o suicídio, porque alguém, em algum momento, constatou que após a imprensa, seja falada ou seja escrita, ao divulgar o suicídio, nos próximos dias aumentaria o número de suicídios. Então existem comunicações assim, mas não são tão comunicadas assim. Então, considerando essa realidade, que eu não sei se é verdade ou não, e com um número crescente de suicídio, O que os pais deveriam saber sobre o suicídio? O que é o suicídio? E você acha que eles deveriam estudar, se interessar por esse assunto? Veja bem, qual é a filosofia que mais aborda esse aspecto e mais conhecimento tem em termos de profundidade sobre esse assunto? Sem sombra de dúvida, é o espiritismo. Né? Eu não conheço o que o budismo aborda, mas sobre uma ótica espiritualista deve fazer alguma coisa muito positiva nisso. Eu estou de acordo com esse pensamento de não divulgação. E te mostro dados. Você lembra do primeiro ataque terrorista de estudantes, essa coisa, nos Estados Unidos? Não era comum. De repente, o que acontece? Então, tudo quanto é nego com pensamento de minhoca na cabeça, tem de monte. Então, quando você dá uma forma de fazer as coisas, aquilo lá é uma ideia para eles. Então, eu não tenho dúvida de que, por exemplo, os ataques terroristas provocados principalmente por atirador lobo solitário aumentou tremendamente por causa da ideia. Mas o cara apreende aquela ideia. Geraldo, aquilo, tem uns aloprado que a ideia deles é se tornar famoso, se tornar conhecido. E como não pode ser um Einstein, né? Eles aprontam. Você vê, por exemplo, você citou esse caso dos moços lá em Ribeirão Preto. Você acha que qual foi a intenção deles em se suicidar num shopping? Que coisa, né? Quantos e quantos se suicidam na frente dos pais? Nossa, coisa absurda. Entende? Então você percebe um objetivo claro de chocar, chamar atenção. E é interessante. Agora existe um outro aspecto. Eu entendo e concordo com tudo que você falou, Luiz. Mas existe uma outra realidade. Só são mais duas colocações. Só entende? Quanto ao aspecto da divulgação, eu estou de pleno acordo. Agora, quanto ao aspecto da família conhecer o assunto, eu não tenho a mínima dúvida. Quando a gente conversa bastante com psiquiatras, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns psiquiatras, eles afirmam, e devemos levar em consideração, porque isso é fato científico, que existem dois aspectos, dois estados emocionais que antecedem o suicídio. Porque ninguém está assim, a maioria, né? Do nada, dá um clique e se suicida. Eu acho que isso não existe. Eu acho que o suicídio é uma coisa que vai sendo maquinada, pensada, né? Então, eu coloco assim, a ansiedade, que é uma doença, e a depressão, que é outra doença, nunca foram tão prevalentes em nossa sociedade. E os estudos psiquiátricos apontam que, na grande maioria dos pacientes que se suicidam, eles tiveram momentos de grande depressão e ou depressão barra ansiedade. Então, muitos dos suicídios tiveram como catalisador a depressão. Então, isso é um fato registrado pela ciência. Tanto que o suicida, ele sempre fala, eu vou me suicidar. 10 falam assim, 8 se suicidam. 2 podem não se suicidar, só falou. Mas muitos, quando falam, se suicidam. Então existe um estado, né? Então esse status, depressão e ansiedade, são determinantes para o suicídio? Segundo a ciência, sim. Mas nós, como espíritas, além dessa verdade, que é uma verdade vista pela ciência, que abrange o conteúdo científico do mundo, existem os processos obsessivos e auto-obsessivos. Como você vê esses dois lados, o lado da ciência e o lado espírita sobre o suicídio, Luiz? Olha, cada caso é um caso, né? E você há de convir que, no meu entendimento, todos os casos do lado da ciência, por trás, possivelmente tem um problema obsessivo. Porque o que acontece? Você tem vizinhos que não gostam de você. Quando eles percebem que você tinha 3 carros, e aí você ficou com 2 carros, eles logo olham aqui e dizem assim, e o Geraldo está indo à falência. Se você fica com um carro... Agora piorou. Agora piorou. Entendeu? Quer dizer, então, aqueles que não gostam de você começam a contribuir no sentido de que você acabe mais rápido. Principalmente se eles não puderem ser vistos fazendo isso, que é o caso dos obsessores. Entende? Então, todos nós sabemos que nós temos espíritos que não são afim de nós, como nós temos nossos guias espirituais. Tem uma simpatia. Exatamente. Então, toda vez que... Por isso que quando os autores dizem não entre em depressão, não fique triste, eles falam exatamente isso. Porque quando você alimenta a tristeza, alimenta o desânimo, sempre você vai ter aquele que diz assim, é isso mesmo. É uma atração quase que natural. Natural. Né? Natural. Natural. Isso é um influxo pedindo companhias espirituais inferiores. Até porque tem mais desencarnado do que encarnado. Exatamente. Então tem um aqui, exatamente, cinco do lado. Né? Então quatro. O que os espíritos nos recomendam? Positivismo, alegria, esperança. Porque pra mudar essa mentalidade. Isso, né? Geraldo, isso é o positivo que nos liga aos bons espíritos. E o contrário é o negativo que nos liga aos espíritos que querem ver nossa vida. E para fechar, Luiz, se você fosse chamado para dar conselhos a um jovem casal que fala assim, nós casamos e nós queremos ter dois filhos, três filhos, quatro filhos, um filho, que conselhos você daria a esse casal olhando lá para frente numa medida preventiva contra o suicídio? É que eles fizessem o conhecimento, né, a respeito do assunto, e através do Evangelho no Lar, através dos hábitos de prece. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o hábito de prece. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade. À noite, eu deitava, dormia, esquecia de fazer oração. Entendeu? Então, eu me impus ao ato de deitar. Deitou, levanta, levanta, senta na cama e faz a prece. Disciplina, né? Disciplina. Geraldo, hábito é uma coisa que você cria. Cria, perfeito. E quando você não tem o hábito, é fogo. Você entra no automático. E isso a gente cria. No lar, a gente tem que criar. É, não existe milagre. Não, né? Existe milagre. Como eu ouvi de um palestrante, a parte maior do milagre é a gente que faz. É a gente que faz. É isso aí. É mais ou menos assim. Então, o que acontece? Nós não queremos dar informação àqueles que nos seguem? Então, vamos dar informação. As minhas filhas cansam de ligar para a mãe e dizer, mãe, bota meu nome lá no centrinho. E eu canso de dizer para elas, quando é que vocês vão continuar indo no centrinho? Eu eduquei, eu acabei de falar, todos eles frequentaram o centro, todos eles fizeram evangelização infantil. Hoje, nem só um que vai de domingo na evangelização. O resto vai desistir. Exatamente. Tem uma filha de Campinas que o marido é católico, e aí ela estava indo, parou de ir, entendeu? Então nós ficamos mais suscetíveis às vicissitudes, por uma razão muito simples. Se você parar de botar o celular na tomada, acaba a bateria. É verdade. Entendeu? Diariamente você enfia a tomada, o celular na tomada para recarregar. Agora, por que não recarregar a nossa bateria? A nossa bateria, perfeito. Bom, dessa maneira, nós estamos encerrando esse assunto sobre suicídio. A partir da semana que vem será um outro assunto. E aqui a gente lembra que o nosso programa Visão Espírita tem um custo mensal nesse novo ambiente, nesse novo estúdio. E precisamos da sua ajuda, do seu depósito financeiro identificado para nos ajudar a manter esse programa Visão Espírita. Antes, estávamos numa rádio de Santa Bárbara, agora estamos numa rádio web e que também tem um custo. Então, sempre pedimos que, se você puder nos ajudar com alguma contribuição financeira, assim o faça. Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141-870, dígito 0. CNPJ 01-229-116/0001 dígito 60. Essa é a conta de preferência. E outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4, ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Muito bem, meus amigos. Nosso saldo está com 4.808,83 centavos. Aumentou, então. Agora vamos para a música de boa qualidade. Que música é essa, Luiz? Olha, ouça, né? E depois você... É, mas eu, se não me falha, é Noite Cheia de Estrelas, né? Então tá bom. Noite alta, céu risonho, a quietude é quase um sonho. O luar cai sobre a mata com uma chuva de prata de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor, revelando a lua airosa a história dolorosa deste amor. Lua, manda a tua luz prateada despertar a minha amada. Quero matar os meus desejos, sufocá-la com meus beijos. Canto, e a mulher que eu amo tanto não me escuta, está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Lá no alto a lua esquiva está no céu tão pensativa. As estrelas tão serenas, qual dilúvio de falenas, andam tontas ao luar. Todo astral ficou silente para escutar o teu nome entre as endechas e as dolorosas queixas ao luar. Não me escuta, está dormindo. Canto e por fim, nem a lua tem pena de mim, pois ao ver que quem te chama sou eu, entre a neblina se escondeu. Muito bem, meus amigos, com essa interpretação de Martinho da Vila, uma música maravilhosa e gostosa de ouvir. O André estava comentando aí sobre essas grandes músicas, que realmente o Brasil é um prodígio de músicas. Eu acho que não existe país no mundo que tem tantas músicas tão agradáveis como o Brasil. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 42 minutos. Agora vamos começar o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita. Que agora nós vamos iniciar uma obra que eu gostaria de comentar com vocês. O Luiz havia indicado essa obra, eu até demorei um pouco para achar, mas eu quero dizer a vocês, vale a pena ter essa obra em casa e ser até um livro de cabeceira. Trata-se do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, da editora O Clarim. Muito interessante a leitura, as colocações, as percepções que o Caibar tem de cada parábola, de cada ensino, de cada frase, e ele remete você a reflexões muito interessantes. Então, dessa vez, vamos pegar o capítulo número 1, que é a parábola do semeador. Tem uma introdução muito interessante, um livro muito bem feito, um papel gostoso de ler, amarelinho, clarinho. E aí ele fala sobre a parábola do semeador. Não sei se você, ouvinte, lembra da parábola do semeador, mas é interessante, eu vou ler a parábola, e depois a gente fazer pequenas interpretações sobre o que é essa parábola e o que ela pode trazer de benefício a todos nós. E aí o Caibar, ele cunha, ele dá um nome a essa parábola dizendo: é a parábola das parábolas. Quer dizer, ele dá um destaque a essa parábola como se fosse a mais importante, completa, interessante, que vale a pena até uma palestra sobre isso, ou uma aula, um estudo, um simpósio, uma tarde sobre isso. A parábola do semeador. Então eu vou começar aqui fazendo essa pequena leitura, vou interromper e depois a gente vai falando, eu vou jogando para o Luiz e a gente vai discutindo aqui. Escreve o Caibar. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele, Jesus, gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola. Dois pontos. Começa a parábola. Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outras sementes caíram sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e com ela cresceram os espinhos e a sufocaram-na. E outro caiu na boa terra e, tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe: o que significava esta parábola? Jesus respondeu-lhes: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhe fala em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, quando a gente ouve uma parábola dessa, a parábola é uma história contada que tem uma mensagem, que tem um fundo moral, na maioria das vezes, e que Jesus se utilizava desse recurso para dar ensinamentos, profundos ensinamentos. E ele fala de maneira muito curiosa, né? O semeador saiu a semear com uma quantidade imensa de sementes, e as sementes caíram em 4 lugares diferentes. Luiz, eu anotei aqui: ela caiu à beira do caminho, caiu sobre a pedra, caiu no meio dos espinhos e caiu na boa terra. A gente observa, não só dentro da doutrina espírita, mas em qualquer religião, aliás, em qualquer segmento do mundo, até na escola, nas amizades, em qualquer lugar, existem aquelas pessoas que estão à beira do caminho, sobre a pedra, no meio de espinhos e na boa terra. E a descrição que ele dá é que as sementes que caíram à beira, vamos começar pela semeira à beira do caminho, as sementes foram pisadas e as aves dos céus a comeram. O que você tem a dizer sobre isso, Luiz? O Geraldo, o bem, quando nós o temos para semear, nós não precisamos esperar no resultado. Nós há pouco comentávamos, por exemplo, na família, né? 5 filhos... Ali, entre aqueles 5 filhos, eu tenho 5 espíritos diferentes, com passados diferentes. Dentre aqueles 5, eu posso ter filhos que permanecem na superficialidade, não tem profundidade. Esses são exatamente aqueles que estão à beira do caminho. As aves do céu vêm e comem. Por quê? Porque fica ali. Caso, por exemplo, de superficialidade, eles são muito influenciáveis. Exatamente isso. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Agora, nós temos que semear. Existem alguns daqueles que vai cair entre pedregulho, nós falamos da pedra. Você não vai explicar sobre a morte no enterro, né? No enterro, aquela criatura está entre a pedra. Inadequado. Exatamente. Ali ela não vai encontrar eco para nada. Não vai encontrar a mínima condição, porque a pessoa nem raciocinar vai raciocinar. E ele, inclusive, coloca assim, Luiz, o Caibar, de maneira figurada, evidentemente, né? Esses que estão à beira do caminho, que recebem a semente é a palavra de Deus, o Evangelho, os ensinamentos. Esses são os que têm ouvido. Quer dizer, eles ouvem, tomam contato, aí ele coloca no sentido figurado. Mas o diabo tira a palavra do seu coração. Que diabo é esse, Luiz? As más influências, né? O negativismo, né? Isso aí é figurado. Então, quando você, por exemplo, prega sobre positivismo com as pessoas, tá, e elas, aquilo fica na, né, sem profundidade, aí vem o negativismo e carrega. E no espiritismo acontece muito disso. As pessoas que estão ouvindo ou participando do centro espírita vão lá, ouvem, mas assim, ouvem e se perde. Daqui a pouco, outras influências, como o Luiz disse. Por exemplo, numa casa espírita, você tem pessoas que estão em processo depressivo, né? Então, também se encontram num estado inapropriado para aprender. Por isso que a gente... Tem uma lição que diz assim, Paulo diz assim, façamos o bem enquanto é tempo. Por quê? Porque nós, enquanto estamos inteirinho, que está tudo bem, vamos semear, porque a hora que não tiver tudo bem, nós vamos precisar de recursos. E esses recursos, eles advêm do bem que nós plantamos. Então, ele descreveu isso à beira do que a semente cai, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, e as pessoas perdem a oportunidade, ouvem e tomam contato. Um outro lugar que caiu as sementes... Geraldo, eu vou explorar um pouquinho mais. Vamos explorar essa situação conosco. Sim. Né? Então, você tem as situações em que nós ficamos alheios. Nós acabamos de ler, você falou a respeito do raciocínio e do sentimento. Sim. Entende? Então, nós precisamos prestar atenção em nós sobre a nossa situação. Como é que eu estou? Perfeito, perfeito. Por exemplo, eu posso ir para a casa espírita assistir uma palestra na condição que eu estou de beira do caminho? Não é propício. Não é propício, né? Eu posso ir para uma reunião mediúnica na condição de beira do caminho? Não é propício. Eu posso realizar uma reunião mediúnica naquele bate-papo, falando de política, e na hora que deu 20 horas começar tudo? Não deu. Não é, entendeu? Então você pode explorar isso de uma forma infinita. O outro lugar que caiu as sementes foi sobre a pedra. E é interessante que ele utiliza essas imagens, que ele fala, nessa pedra a semente secou porque não havia umidade. E ele coloca mais adiante, depois de ouvirem a palavra, recebe a palavra com gozo, mas não tem raiz. E eles creem por algum tempo, mas na hora da aprovação, voltam atrás. Então são aqueles que se empolgam, bacana, tudo legal. Quando começa a surgir as dificuldades da vida, deixa o espiritismo de lado, deixa a religião de lado. Como que você vê isso, Luiz? Eu vejo exatamente como nós fazemos num terreno que não é propício à semeadura. O que você faz? O terreno está cheio de pedregulho, está cheio de coisa. O que você faz? Você ara o terreno, você pega o terreno, prepara. Entendeu? Não adianta você falar sobre o evangelho uma pessoa que está com problema, está precisando de tratamento. Está com fome, né? Está com fome. Entendeu? Você falou um exemplo certo. Um cara lá, você tá distribuindo comida no centro. E antes do almoço, você fala sobre o evangelho. O cara diz assim, meu Deus, esse desgraçado não para, eu tô com uma fome lá louca. Vai acabar quando? Entendeu? E existe aquele outro grupo de pessoas que essa parábola do semeador fala que a semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos sufocaram a semente. E o Caibá escreve, são os que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, as riquezas, os deleites da vida e o seu fruto não amadurece. Quer dizer, parece que vai dar certo, está caminhando bem, Mas chega intelectualmente um momento que ele assimila tudo, mas... Para, chega um momento que ele trava e não vai adiante. Como você vê isso? Então, são as facilidades da vida. A coisa, por exemplo, por isso que o Evangelho é muito claro, diz assim, que é muito difícil um rico ir para o céu, né? Você pega, por exemplo, pessoas que têm... O Alain repetia muito aqui, por exemplo, de domingo, né? A gente está aqui todo domingo. Sim. Agora, imagina se a gente tivesse uma grana barata, que pudesse estar todo final de semana viajando por aí. Ah, eu vou a Maceió. Entendeu? Relaxa, exatamente. Né? Quando a gente tem muita facilidade, é muito difícil você entrar nessa. Conviver. Eu até hoje tinha o seu Gonçalves, que ele era um dos donos da Gessi Leve, e ele fez a casa transitória. Até hoje eu vejo, ele abriu mão para fazer. Quer dizer, olha a quanta renúncia ele se fez. Ele abriu mão de toda a riqueza para fazer a casa transitória. O quanto custou isso? Exatamente. Né? Esse você pode dizer que é um espírito missionário. Missionário. É porque é muito difícil, Geraldo. Para a gente que é dureba e falar que a gente viria no programa tudo, é muito fácil. Agora, bota dinheiro na minha mão. Entende? Bota viagens aí. O Valdemar falava isso. Quando você vê aquele indivíduo muito simplesinho, que está no trem com a sua sacolinha... Dá dinheiro na mão dele. Entende? A humildade acaba ali. É mais ou menos por aí. E por último, Luiz, para a gente finalizar... As distrações são muito grandes. Existe a semente que cai na boa terra. São algumas perguntas que eu vou fazer. Do ponto de vista figurado, o que, que é a boa terra? A boa terra é aquela terra em que a semente cai e cresce. E ela dá frutos. 10 por 1, 20 por 1, 50 por 1, 100 por 1, ou seja, é a terra boa. Quando você recebe a palavra, o evangelho, a ideia, né, você, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retém e dão frutos com perseverança, não ao desânimo. E você vê vários exemplos dentro da doutrina espírita de pessoas que amarguraram provas dificílimas, situações complicadas, adversidades na família, fora da família, e persistem. Como que você vê isso? Então, eu vejo isso. Vamos transportar, por exemplo, para a família. Tem 5 filhos, né? E dentro desses 5 filhos, eu identifico que um é a boa terra. Então, por exemplo, nós precisamos tomar muito cuidado com a uniformização. Então, por exemplo, eu dou a mesma informação para os 5. Mas, para esse que eu percebo que é a boa terra, eu tenho que injetar mais. Interessante. Entende? Eu tenho que aprofundar. Terra está boa? Está, né? Boa. E outra coisa, hoje sou eu que planto. Mas esse cara que tá, a terra está boa, ele vai passar a ajudar a plantar. Entendeu? Então, eu tenho que estimular que esse aí se torne um semeador. Isso num grupo mediúnico, numa casa espírita. Por exemplo, quantas casas espíritas que às vezes você vê, o dirigente é sempre o mesmo. E ele às vezes diz assim, não tem ninguém, ninguém se apresenta para o trabalho, para dirigir. Entende? Errado. Na realidade, foi eu que cuidei mal das minhas terras. Porque nós temos que identificar nos grupos aqueles que têm algo a mais a dar. E ir puxando, entende? Estimulando. E dando responsabilidade. Porque a responsabilidade é que, na realidade, também vai puxando e vai levando as criaturas a crescer. E nós temos que pensar exatamente nisso. Toda terra boa nós temos que transformar num multiplicador de sementes. E é interessante, o que você falou é uma grande verdade. Eu conversava muito com meu pai, e nós somos de 8 filhos, né? Meu pai, minha mãe e 8 filhos. E mais, no final da vida, ele, antes de desencarnar, tivemos altas conversas, e ele falava assim, dos 8 filhos, tem aqueles que você tem que jogar mais duro. Você tem que falar duro. Pegar pesado. Outros você não pode pegar muito duro, que quebra. Não, exatamente. Então você tem que chegar mais leve. Né? E para então cada um ele dava uma tarefa. E às vezes ele fala, ah, mas você deu uma tarefa mais difícil para o outro. Ele fala, eu sei o que eu estou fazendo. Pode deixar o que eu tenho que fazer. Isso, isso aí. E para mim, ele dava a tarefa de engraxar o sapato dele. Ele falou, eu tinha que ficar mais de joelho e curvado. Ele era um sábio, né? Para o outro ele fazia uma coisa mais leve, para o outro ele batia duro mesmo, o cara ficava bravo. E Geraldo, isso é uma coisa natural. Nós temos que saber o potencial de cada um. Você tem elementos que dá 50%, tem outros que dá 70%, tem outros que dá 100%, tem outros que dá 120%. Você botar 100% nesse que dá 70, você espana o cara. Não aguenta. Não, né? Dá. Geraldo, você tá jogando contra a natureza. Agora, o cara que dá 120, você não pode dar 100. Você tem que dar 120. Pressiona aquele para ele render. Você vê esses carros, por exemplo, quando pega motorista mole, que fica, né, não sabe acelerar, não sabe arrancar, o carro fica morno, entende? Ele fica um motorista errado. Exatamente, errado, né? Ele deixa o carro mal acostumado. Agora, quando você pega um motorista bom, você vê que o carro tem pique, ele tá, entendeu? Por quê? Porque você está exigindo da máquina aquilo que ela dá. Então, você não acostuma a máquina de forma molenga, entende? Então, uma das grandes sabedorias na vida é você saber o potencial de cada um. Bom, são 11 horas e fica a lição para todos nós, de que todos nós devemos ouvir e ler esse, a parábola do semeador, e entender que todos nós, certamente, vamos passar por todas essas fases, Luiz. Talvez nós, se não somos, já fomos à beira do caminho. Talvez se nós não somos, já fomos a pedra, já fomos o espinho. E hoje estamos nos esforçando em ser a terra boa. Pode não ser aquela terra de excelente qualidade, mas é de média qualidade, você consegue fazer alguma coisa e você tem que cada vez mais produzir sementes. A nossa função do programa Visão Espírita é a divulgação da doutrina espírita. Eu, Luiz, o Alan e o André ficam maquinando o que fazer, como fazer, a maneira de sensibilizar a todos para que divulguem essa santa doutrina. Então, considerando isso, eu peço ao Luiz que fale as suas últimas palavras. Então, essa semana é uma semana do preguiçoso. Eu não tenho palestra na segunda, não tenho palestra na quarta. Você se autodenominou. Isso, né? Então, que Jesus nos ampare a todos, que nós possamos continuar, né, nesse trabalho de divulgação e que nós possamos, em linha com os bons espíritos, sermos úteis para a divulgação da doutrina dos espíritos. Muito obrigado pela atenção de todos. Tiveram muita paciência conosco e que a gente continue trabalhando. Que Jesus nos abençoe a todos, que assim seja. André, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença sempre digna. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.